Eu vou pra roça com mulher e filho, dizer pertinho do paió de milho. Fica a viola junto do paió, a gente brinca até o nascer do sol. Já vou. Eu vou pra roça com mulher e filho, dizer pertinho do paió de milho. Fica a viola junto do paió, a gente brinca até o nascer do sol. Tá na cidade é um tá de berreiro, e não se vive sem se ter dinheiro. Mas lá na roça é tudo maior, até as mulheres gostam de um só. Eu vou pra roça com mulher e filho, dizer pertinho do paió de mim. E pra viola junto do paió, a gente brinca só na terra. Já vou. Na cidade é um tá de berreiro, e não se bebe sem que ter dinheiro. Mas lá na roça é tudo maior, até as mulheres gostam de um só. Eu vou pra roça com mulher e filho, e vem pertinho do paió. E se a viola junto do paió, a gente brinca até o nascer do sol. Mangaratiba, xote de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga canta e acompanhando-se ao acordeon ainda com conjunto. Gravação de 7 de junho de 1949, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em outubro de 49. Mangaratiba. Arreda dali, seu peste. Não tem gente que esteja pra Mangaratiba? Oi, lá vai o trem rodando a estrada arriba. Pra onde é que ele vai? Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Adeus pra tirar o homem em Guaratiba. Vou pegar a canhema, vou até Mangaratiba. Adeus alegre, paquetá, adeus Guaíba. Meu fim de semana vai ser em Mangaratiba. Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Lá tem banana, tem pamonha, tem caqui. E quando faz luar tem violão e parati. O mar é belo, lembro o seio de Ceci, arpando com ternura junto à praia de Guiti. Oi, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Lá tem garotas tão bonitas como aqui, da Zacarina, Ivete, Ana Maria e Leni. Amada filha, junto ao mar de Sepetiba, recebe o meu abraço, sou teu fã, Mangaratiba. Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Mangaratiba. Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Cheguemos, cheguemos. Quase Maluco, chamego de Luiz Gonzaga e Victor Simon. Luiz Gonzaga canta, acompanhando-se ao acordeon, com reforço de conjunto. Gravação de 14 de novembro de 1949, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em junho de 50. Quase Maluco. Quase maluco, pra ver meu Pernambuco, também ver os engenhos, as belezas que tem lá. Rever o meu mucambo, trepar no pé de jambo, deitar nas folhas secas do meu velho jatobá. Chupar cana caiana, venda pernambucana, dançar o lindo frevo, cantar o maracatu. Chupar mangaba e manga, comer pinha e pitanga, tomar da chica boa e tirar gosto com caju. Uma vontade eu tenho de ver naquele engenho a linda moreninha que um dia eu deixei. Ai, ai, que sede louca, tô com água na boca, pra relembrar o suco da garapa que tomei. Oh, que saudade linda pra ver Recife linda e aquelas velhas fontes uma noite de luar. Tô quase maluco pra ver meu Pernambuco, ver o capibaribe e abraçar o verde mar. Saudade maluca do meu Pernambuquinho, meu irmão. Tigipiocas amarela, fechada no pina. Água de coco em Boa Viagem. Guaiamu com coco. Oxê, Guaiamu com coco? Que diabo é isso? Isso é negócio de Nelson Ferreira e Zé Danta. Tô quase maluco pra ver meu Pernambuco, também ver os engenhos, as belezas que tem lá. Rever o meu mucambo, trepar no pé de jambo, deitar nas folhas secas do meu velho jatobá. Chupar cana caiana, venda pernambucana, cantar o lindo frevo, cantar o maracatu. Chupar mangaba e manga, comer pinha e pitanga, tomar da chica boa e tirar gosto com caju. Uma vontade eu tenho de ver naquele engenho a linda moreninha que um dia eu deixei. Ai, ai, que sede louca, tô com água na boca, pra relembrar o suco da garapa que tomei. Tô que saudade linda pra ver Recife linda e aquelas velhas fontes numa noite de luar. Tô quase maluco pra ver meu Pernambuco, ver o capibaribe e abraçar o verde mar. Choro sim. É feio o homem chorar. Choro sim, mas é com saudade das neguinhas de Santo Amaro. Quem é que não chora? Assum Preto, toada de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é quem interpreta, acompanhando-se ao acordeon, tendo o conjunto como acompanhamento. Gravação de 26 de maio de 1950, realizada na Victor, que lançou o disco em agosto de 1950. Assum Preto. Em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, sai canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, sai canta de dor. Talvez por ignorância, com maldade das piores, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Assum Preto, velho. podia voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Aço preto, meu cantar é tão triste como teu. Também roubaram o meu amor, que era luz aí dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz aí dos olhos meus. Sabiá, baião de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Luiz Gonzaga canta, acompanhando seu acordeon, tendo no acompanhamento conjunto regional. Gravação de 8 de agosto de 1951, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em outubro de 51. Sabiá. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que canta os passarinhos, sabia. Alivia minha dor. Tem pena de sabia. Diz por favor sabia. Tu que anda pelo mundo sabia. Onde anda meu amor sabia. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que canta os passarinhos, sabia. Alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que tanto anda no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que canta os passarinhos, sabia. Alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que anda pelo mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Cantor, compositor, sanfoneiro, conhecido como Rei do Baião, filho de Santana e Januário, esse conhecido sanfoneiro, Luiz Gonzaga do Nascimento, nasceu em Exu, Pernambuco, no dia 13 de dezembro de 1912. Luiz, por ter nascido no dia de Santa Luzia. Gonzaga, por ser o complemento do nome de São Luís. E Nascimento, por ser o mês de Natal. Com 7 anos, Gonzaga já pegava na enxada, trabalhando na lavoura, e nas horas vagas ficava vendo o pai tocar sanfona e ia aprendendo a gostar do instrumento. ganhou de senhor Aires, patrão do seu pai, um empréstimo de 60 mil réis que juntou a outros 60 mil que tinha guardados por ter combinado com o patrão de trabalhar sem receber ordenado. E comprou sua primeira sanfona da marca Viado, em Ouricuri, cidade pernambucana. Em 1926, com apenas 14 anos, já se apresentava profissionalmente tocando em festas. Apaixonou-se por uma menina de família branca e tradicional da região, e o pai da mesma não permitiu o namoro por considerar Gonzaga um sanfoneirinho sem futuro. Luiz foi tirar satisfações com o coronel, que foi falar com sua mãe que somente não o matara em respeito a ela. Luiz levou uma surra exemplar da mãe e resolveu fugir de casa, dirigindo-se para a cidade do Crato, no Ceará. Lá vendeu a sanfona para pegar um trem até Fortaleza, onde entrou no batalhão de caçadores, no 23. Lá tornou-se corneteiro número 122, também conhecido como Bico de Aço. Algum tempo depois, transferido para o sul de Minas e já servindo no Sudeste, prestou prova para sanfoneiro da banda da polícia de Minas Gerais, mas foi reprovado por desconhecer a escala musical. Passou então a estudar teoria musical e ao mesmo tempo a aprender as músicas que faziam sucesso no centro-sul do país, como polcas, valsas, boleros, rancheiras, tangos e outros ritmos. Em 1939, ao completar 10 anos de exército, teve de dar baixa, pois o regulamento não permitia a permanência de soldados com mais de 10 anos de serviço. No mesmo ano, embarcou para o Rio de Janeiro, de onde pegaria um navio de volta para Pernambuco. Mas no Rio de Janeiro, conheceu o ex-marinheiro e violonista Henrique Xavier Pinheiro, que tocava na noite e apresentava-se em programas da Rádio Vera Cruz. Passou a apresentar-se no Bar Espanhol no Mangue, zona de baixa prostituição carioca, além de tocar em festas de subúrbio, bares da Lapa e também nas docas, onde corria o chapéu para arrecadar uns trocados. Começou a aprimorar seu repertório tocando músicas da moda, como tangos, valsas e foxtrotes. No início da década de 1940, comprou uma sanfona de 120 baixo e foi apresentado por Xavier Pinheiro a Antenógenes Silva, o mais famoso acordeonista da época com quem começou a estudar. Em 1947, conheceu Helena das Neves Cavalcante, com quem se casou no ano seguinte. O casal não teve filhos. Gonzaga homenageou a mulher com um baião chamado Madame Baião, composto em parceria com Davi Nasser. Em 1940, no Rio de Janeiro, depois de algum tempo tocando em bares do Mangue, em seguida na Lapa, começou a frequentar programas de calouros, o Calouros em Desfile de Ari Barroso na Rádio Tupi e Papel Carbono de Renato Mussi na Rádio Clube. O sucesso nos programas de calouros, entretanto, não chegava e Gonzaga continuou a apresentar-se nos bares do Mangue e da Lapa. No bar Cidade Nova, no Mangue, conheceu um grupo de estudantes cearenses que lhe pediu para tocar alguma coisa nordestina, o que ele até então não fizera, tentando adaptar-se ao modo de vida carioca, escondendo suas raízes nordestinas. Preparou então as músicas Pé de Serra, Polca e Vira e Mexe, música de sua terra natal. O sucesso de apresentação do Pé de Serra foi imediato. O público aplaudiu delirantemente e até mesmo os passantes da rua se aproximaram, lotando o bar. Retornou então ao programa de calouro de Ari Barroso, impulsionado também pela necessidade de dinheiro para ajudar a família vitimada pela seca no Nordeste. No Calouros em Desfiles, em vez de apresentar o repertório da moda, apresentou o Vira e Mexe, e foi um sucesso, obtendo a nota máxima 5, raramente dada a alguém por Ari Barroso, e o prêmio de 150 mil réis. Pouco depois foi convidado para atuar como sanfoneiro numa gravação com Genésio Arruda, na RCA. Sua participação foi tão boa que logo após a gravação foi apresentado ao diretor da gravadora, Ernesto Matos, que lhe pediu para tocar uma valsa e uma rancheira. Gonzaga tocou as valsas Saudades de São João del Rei e Numa Serenata, apresentando em seguida as rancheiras Véspera de São João, Vira e Mexe e Pé de Serra. Foi convidado a voltar no dia seguinte para fazer uma gravação. No mesmo dia, Genésio Arruda convidou-o para apresentar-se diariamente no Teatro de Revista, no qual estava atuando. Ainda em 1940, foi contratado pela Rádio Clube do Brasil para substituir Antenógenes Silva no programa Alma do Sertão, além de atuar em outros programas de rádio. Em 1941, estreou em disco gravando pela Victor, gravadora na qual permaneceu a maior parte de sua carreira. Em maio, saiu a mazurca Véspera de São João, de sua autoria, e F. Reis, e a valsa Numa Serenata, de sua autoria. Foi seu primeiro disco. Já seu primeiro disco como cantor foi a mazurca Dança Mariquinha, com música de sua autoria e letra de Miguel Lima. Em 1945, encontrou-se com Lauro Maia, criador do Balanceio, mas não chegou a um acordo. Este o apresentou a seu cunhado, o advogado cearense Humberto Teixeira, e no primeiro encontro fizeram um baião cujo título era Baião. O novo gênero mudou o panorama musical brasileiro e impôs-se como o mais importante até o momento. Posteriormente, após muito sucesso, conheceu o acadêmico de medicina José de Souza Dantas Filho, que mais tarde se tornaria famoso parceiro de Gonzaga, conhecido como Zé Dantas. Esteve presente em vários filmes nacionais cantando suas produções. Em 1951, sofreu um acidente automobilístico em São Paulo, quebrando 6 costelas e a clavícula, além de ter vários ferimentos na cabeça e no olho direito. No mesmo acidente, feriram-se seus companheiros Zequinha e Catamilho. Luiz Gonzaga, honra e glória da música popular brasileira, faleceu no dia 2 de agosto de 1989, no Recife, Pernambuco. Vamos prosseguir trazendo agora a sua primeira gravação, a primeira sua participação em disco. A cena cômica A Viagem do Genésio, de Genésio Arruda e Januário França. Genésio Arruda interpreta com sua gente. Gravação de 5 de março de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1941. A Viagem do Genésio. Eita, compadre generoso. Eu fiz uma viagem artística no mais luxuoso navio do mundo. No primeiro porto que eu passei, é que eu vi a minha celebridade, hein? Os vendedores de jornais gritavam as coisas com o meu retrato. Como é que eles gritavam, compadre? Olha o clandestino, olha o clandestino. Viajar assim não é vantagem. Sim, mas 15 dias de viagem de navio e 40 de repouso no xadrez. Eu não viajo de carona nem de bonde. O condutor implica com a minha cara e cobra 3, 4 vezes. Ah, eu não. Eu não pago passagem de forma nenhuma. Eu acho que até para viajar para o céu, eu tenho que chegar como clandestino. Pois sim, vai esperando que você chegue lá de carona. Você não sabe que tem variação no caminho? Aonde? No purgatório. Ah, não, mas comigo não. Mas quando eu vim de São Paulo, o chefe do trem, em Mogi, descobriu que eu estava sem bilhete. Me pegou pelo pescoço e me jogou na plataforma. Quando o trem foi andando, eu tornei a subir. Quando chegou em Guará, ele tornou a me pegar pelo pescoço e me jogar fora do trem. Em Cruzeiro, ele tornou a dar com os olhos em mim. Tomou pelo pescoço e jogou para fora outra vez. Bem, o trem andou e eu subi outra vez. Aí então eu encontrei com um amigo meu que estava viajando e perguntou: ué, Genésio, você por aqui, para onde você vai? Eu respondi logo: se o pescoço aguentar, eu vou até o Rio de Janeiro. Adeus, minha gente, minha terra é o soco. Lá vai o trem andando, roco, roco, roco, roco. Adeus, minha gente, minha terra é o soco. Lá vai o trem andando, roco, roco, roco, roco. E lá vai o trem andando com faísca, com vapor. Mas o chefe vem chegando, o bilhete me faz favor. Adeus, minha gente, minha terra é o soco. Lá vai o trem andando, roco, roco, roco, roco. Adeus, minha gente. O chefe me põe pra fora, sarta aqui e sarta ali. E lá vai se descuidando, eu torno logo a subir. Adeus, minha gente, minha terra é o sul. Lá vai o trem andando. Adeus, minha gente, minha terra é o sul. Lá vai o trem andando. Numa Serenata, valsa de Luiz Gonzaga, que ele interpreta no acordeão com acompanhamento de conjunto, foi seu primeiro disco solo, como executante no acordeon. Gravação de 14 de março de 1941, disco lançado em maio de 1941. Numa Serenata. Vira e Mexe, Chamego de Luiz Gonzaga, que ele interpreta no acordeon com acompanhamento de conjunto, gravação de 14 de março de 1941, a mesma data do anterior. Lançamento junho de 1941. Vira e Mexe. Thank you. Meu Passado, valsa de Luiz Gonzaga e Valdemar Gomes. Luiz Gonzaga interpreta no acordeon, com acompanhamento de conjunto, em gravação de 6 de abril de 1943, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1943. Meu Passado. Sanfonando, Chorinho de Luiz Gonzaga, que ele interpreta no acordeon com acompanhamento de regional, em gravação de 22 de maio de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em agosto de 42. Sanfonando. Thank you. Agora, a primeira gravação de Luiz Gonzaga como cantor. Dança Mariquinha, mazurca de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. Luiz Gonzaga canta com acompanhamento de regional. Gravação de 11 de abril de 1945, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em maio de 1945. Dança Mariquinha. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Outra, meu bem, outra folga tocar. E piripom, e piripom, toca no baixo desse acordeão. E piripom, e piripom, e mazurquinha de compasso bom. E piripom, e piripom, toca no baixo desse acordeão. E piripom, e piripom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta, dança o povo admirado, a rinda se abre. Ei! Canta, canta, mariquinha, para o povo sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fone, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira, fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta, dança o povo admirado, ainda pede sim. Ui! Canta, canta, mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vai cantar. Piripom, piripom, toca no baixo desse acordeão. Piripom, piripom, que mazurquinha de compasso bom. Piripom, vocês estão ouvindo pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem especial ao cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Lua Gonzaga. Vocês estão ouvindo pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem especial ao cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Lua Gonzaga. Asa Branca, toada de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Luiz Gonzaga canta com acompanhamento de conjunto. Gravação de 3 de março de 1947. Lançamento do disco maio de 47. Asa Branca. Até mesmo asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Mas, do tempo em que o Luiz Gonzaga passou a cantar, vez por outra ele lançava um solo de acordeon, como essa bonita valsa que vamos ouvir, Coração de Mulher, de José Eugênio da Silva, Zezinho. Luiz Gonzaga executa no acordeon com acompanhamento de conjunto, gravação de 3 de março de 1947, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em agosto de 1947, Coração de Mulher. Juazeiro, baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Luiz Gonzaga interpreta com acompanhamento de conjunto, gravação de 7 de junho de 1949, realizada na RCA Victor,

baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Ai, ai, ai, ai, São João. É a dança da moda, bonita, na roda, pra pedra e baião. Madame Baião, homenagem à sua mulher. Baião de Luiz Gonzaga e Davi Nasser. Luiz Gonzaga canta com acompanhamento de conjunto. Gravação de 26 de julho de 1951, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em outubro de 51. Madame Baião. Traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como cê toca um baião. Helena, traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como cê toca um baião. Nos braços de minha Helena encontro consolação. Tocando minha sanfona, alegro meu coração. Beijando Helena morena, tenho mais inspiração. As duas são minha vida e não é conversa não. Não é conversa não. Não, não, não é conversa não. Helena traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como se toca um baião. Helena traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como se toca um baião. Madame limpa a sanfona com toda satisfação. Madame não tem ciúmes da minha sanfona, não. Helena e minha sanfona controla o meu coração. Se eu ganho pão para uma, outra é meu ganha-pão. Não é conversa, não. Não, não, não é conversa, não. Traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como cê toca um baião. Helena, traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como cê toca um baião. Madame limpa a sanfona com toda satisfação. Madame não tem ciúmes da minha sanfona, não. Helena e minha sanfona controla o meu coração. Se eu ganho pão para uma, outra é meu ganha-pão. Não é conversa, não. Não, não, não é conversa, não. Não, não, não é conversa, não. Não, não. Não é conversa, não. Noites Brasileiras, Baião de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga interpreta com acompanhamento de regional e coro. Gravação de 27 de abril de 1954, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em julho de 1954. Noites Brasileiras. Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras sob o luar do sertão. Das noites tão brasileiras nas fogueiras sob o luar do sertão. Meninos brincando de roda, velhos soltando o balão, moços em volta à fogueira, brincando com o coração. Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão, ai, ai. Ai, que saudades que eu sinto, das noites de São João.

Vozes da Seca. Gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, vou lhe matar de vergonha, obsidião cidadão. Isso que pedimos proteção a famicê, homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Pois doutor, dos 20 estados temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Serviço ao nosso povo, encha os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem, lhe pagamos até os juros sem gastar nossa coragem. Doutor, fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo neste chão. Como ver nossos destinos, meter tem na vossa mão. Meter tem na vossa mão. Paulo Afonso, baião de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Luiz Gonzaga interpreta com acompanhamento de regional. Gravação de 21 de março de 1955, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em junho de 1955. Paulo Afonso. Delmiro deu a ideia, Apolônio aproveitou. Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café agora inaugurou. E graças a esse feito de homens que tem valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Olhando pra Paulo Afonso, eu louvo nosso engenheiro, louvo nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. Pois vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem e progresso à nação brasileira. Vejo a indústria gerando riqueza, pintando a seca, salvando a pobreza. Ouço a usina feliz mensageira, dizendo na força da cachoeira. Paulo Afonso, eu louvo nosso engenheiro, Louvo nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro, pois vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem e progresso à nação brasileira. Vejo a indústria gerando riqueza, pintando a seca, salvando a pobreza. Ouço a usina feliz mensageira, dizendo na força da cachoeira. O Brasil vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ora se vai. O Brasil vai, Brasil vai, Brasil vai, vai, vai, vai, vai. Pisa no pilão. Baião de Zé Dantas, Luiz Gonzaga interpreta com acompanhamento de conjunto e coro. Gravação de 19 de abril de 1961, realizada na RCA Victor, que lança o disco em maio de 61. Pisa no pilão. Pisa no pilão, tum, ai, pisa no pilão, tá. Pisa no pilão, tum. Pisa no pilão, tum, ai, pisa no pilão, tá. Pisa no pilão, tum, ai, pisa no pilão, tá. Pisa no pilão, meu bem, pisa o milho pro xerém pra fazer fubá. Oi, pisa no pilão, cabocla, quero ver dentro da roupa do sacolejar. Tum, tum, tum, tum, joga a zanca pra frente e pra trás. Tum, tum, tum, tum, fica a mão no pilão, bate mais. Se janeiro é mês de chuva, fevereiro é pra plantar. Em março milho cresce, em abril vai pendoar. Em maio tá bonecando, no São João tá bom de assar. Mas em julho o milho tá seco, é tempo morena da gente pilar. O milho tá seco, é tempo morena da gente pilar. Pisa no pilão, tum, oi, pisa no pilão, tá. Pisa no pilão, tum, oi, pisa no pilão, tá. Pisa no pilão, meu bem, pisa o milho pro xerém pra fazer fubá. Oi, pisa no pilão, cabocla, quero ver dentro da roupa tu sacolejar. Tum, tum, tum, tum, joga a zanca pra frente e pra trás. Tum, tum, tum, tum, finca a mão no pilão, bate mais. No meu tempo de menino, nas fazendas do sertão, eu gostava de espiar as caboclas no pilão, sacudindo a formosura, dando um murro como que. Duas negras no meio do sol, batendo caçula, dá muito que ver. Duas negras no meio do sol, batendo caçula, dá muito que ver. Duas negras no meio do sol, batendo caçula, dá muito que ver. Pisa no pilão, pisa no pilão, pisa no pilão, tum tum tá. Agora o shot do cearense José Jataí, em parceria com Luiz Gonzaga. O shot chama-se Desse Jeito Sim. Luiz Gonzaga canta com acompanhamento de conjunto. Gravação de 22 de abril de 1963 da RCA Victor, que lança o disco ainda no mesmo ano, 1963. Desse jeito, sim. Desse jeito, sim. Na cintura, mas cuidado com essa mão. Desse jeito sim, desse outro jeito não. Desse jeito sim, desse outro jeito não. Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão. Tu com essa mão boba, fazendo danação, só quer dançar no escuro do salão. Vamos pro quilar, tonta o lampião. Desse jeito sim, desse outro jeito não. Desse jeito sim. Desse jeito sim,